Quick, 的车牌后面是一只还蛮奇葩，就是在第一周才300多，然后就是一下的排队，就成了有进来就可以坐那个车的地方去。 3 quartos de metro, cola da 1-6 com primeira curva à direita na saída Azul 1 na transição elétrica. Sobre o 1-6 é a primeira aerovia, após conforme mostra. Transponde 5-1-6-3, controle 1-2-0-1. Mais tarde, após você parar, seu nome é Sáquio de Volta. 49210, autorizado, chegando por mais números, carinho do 2020. Vai chamar para o telefone 5204, controle 120, deixa eu ver. Cuidado, meu senhor, para Fortaleza, né, qual é o Marcelo, com o Estrela Boy, como o Curuti, atendo o 19, a primeira aeronave, 3-4-3-1, 2-8-4-3-1, 9-9-7-8. General 9-9-7-8, tudo bem, essa é a posse, vou estar aqui, vai ter pronto. Chama lá, por que está na minha forma, né? O Leste Vita Fox, vai ser a seleção. Em Salvador, partida 09982, quando você for fazer o seu trabalho. position. Thank you. next one, bridge of 1-3, road traffic, the front wheel can I see it? Thank you. Cessna, como é a sua escolha? Zero 99, Cessna, bom dia, contato radar, no carinho de 2330, saída mão. 330, saída mão, 9978, pode ir lá, direto código? Autoridade, direto código, zero 99, Cessna. Levando para ele código, 9978. Alguma possibilidade de coordenar para o Aguarde,